Toda noite sem parar. hoje quero em trigo, trigo e eu vou dar. São linhas quando o céu esconde, que é galo. É trigo, trigo, toda a noite sem parar. Toda a semana trabalham com os dois da casa. E ainda sobra muita lenha para queimar. Elas estão cada vez mais sem as de braço. E querem bater as asas, querem curtir e dançar. Elas estão cada vez mais sem as de braço. A linha quando canta, que é galo. Se elas querem trigo, trigo e eu vou dar. A linha quando canta, que é galo. É trigo, trigo, toda a noite sem parar. A linha quando canta, que é galo. Se elas querem trigo, trigo e eu vou dar. A linha quando canta, que é galo. É trigo, trigo, toda a noite sem parar. Mais uma lombinha.

Everybody's got one way or the other, so check out. Never hold your back. Batman can do a brother, so can you. I'm a scat man. hear you all passed out the meaning of scat while I'm the professor and all I can tell you. The club is still sleeping, the saints are still weeping, those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Atrai as ruas, varila ou ela.

alandar. Com São Domingo a festa vai começar. De braços no ar, vamos balançar. Com São Domingo a festa vai começar. De braços no ar, vamos balançar. Com São Domingo a festa vai começar. Tive o gosto de pescar, comprei cana e anzol, minhoca tinha para dar. Foi puxar em 10 bonecas, um robalo de 100 quilos, tartarugas na banheira, e o mentiroso, mentiroso, mentiroso, eu também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, eu também já fui assim. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Já eu sabia, decidi então caçar. Tenho de espingarda às costas, sempre pronto a disparar. 15 rolas, 10 pardejos e ainda um javali. 7 porcos, 4 vacas, com estas aves menti. 15 rolas, 10 pardejos e ainda um javali. 7 porcos, 4 vacas, com estas aves menti. Eu também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, eu também já fui assim. Mentiroso, mentiroso, mentiroso, eu também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Todos que conheci era o melhor mentiroso. Mentira após mentira, acabei por ser famoso. Porque a caminho de casa, para disfarçar a batota, caçava a carne no talho, pescava o peixe na lota. Porque a caminho de casa, para disfarçar a batota, caçava a carne no talho, pescava o peixe na lota. Eu também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, mentiroso, mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eu também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, mentiroso, mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, também já fui assim. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Que não lhe falta nada. Não, eu nunca apoiaria a guerra. A guerra não é vencedora. Sou uma máquina, sim. La máquina de fiesta. Ai, a mim não me convém.

matava de novo. Quando a pouco e pouco eu consegui nascer. Por que é que faz? Mas foi Deus que enviou o meu caminho depois.